nós vamos mudar aqui um pouquinho o nosso programa, porque nós vimos que é uma igreja que louva, adora o Senhor, canta muito. E quando o grupo de louvor estava fazendo aqui o louvor, eu olhei para minha esposa, que bênção, estou ouvindo quase mais a igreja do que o grupo de louvor. Olha que bênção, igreja participando. Nós vamos cantar mais uma canção, não sei quantos conhecem, presta o teclado, Ricardo. Nós vamos mudar, essa aqui não estava no nosso programa, pessoal, né? Que é assim, mas nós gostaríamos que a igreja cantasse junto. Então nós vamos cantar assim. Olha lá. Vamos ensinar um arranjo para vocês. Quantos já participaram de um coral aqui para o Senhor Jesus? Alguns, olha que bênção. Amém. Já vai dar um coral grande aqui na igreja, né? Então, nós vamos fazer assim, ó. Pa, pa, pa, pa. Difícil, irmãos? De volta, lá. Pa, pa, pa, pa. Pegaram o arranjo? Mais uma vez. Papapá. E todo papapá vai ser para Jesus agora, amém? Olha lá. Agora você vai dar aquele sorriso.